novamente convocadas e voltamos para a terra de Zephyr. Depois de perder a Princesa Esmeralda, este planeta que um dia foi lindo começou a se destruir. Há poucos dias, a nave de combate Bravada do planeta Tizeta se aproximou para nos atacar, mas num cessar-fogo temporário, as princesas Tetra e Tatra me desafiaram para um duelo. Se eu vencesse, elas me prometiam suspender o ataque a Zephyr. Eu aceitei o desafio e felizmente consegui sair vitoriosa e a promessa realmente foi cumprida. Porém, elas não são as únicas pessoas a nos ameaçar. Outros inimigos nos esperam. Inimigos terríveis. Luciene e eu ainda não poderemos descansar. Barone! Eliminado? Versão brasileira, Gota Mágica, São Paulo. Cada vez concordo menos com a política desse planeta. Porque o seu núcleo tem que assumir a total responsabilidade pelo bem-estar de toda uma civilização. Tem razão. Clef? Zephyr já foi uma terra muito bonita. Sem guerras, sem desastres. Todos viviam em paz e harmonia. E o que mantinha esse equilíbrio todo era a vontade da Princesa Esmeralda. Mas dentro de mim sempre me preocupava sua própria felicidade. Uma felicidade a qual ela também tinha o direito. Direito esse que nunca lhe foi dado. Zephyr pertence a todas as criaturas vivas deste planeta. E o futuro dele está nas mãos de um de vocês dois. Princesa Esmeralda. Lantis. Lantis, me diga, por que você deixou Zephyr? E por que você só retornou agora, depois da morte da Princesa Esmeralda? Para tentar pôr um fim nessa política absurda. Zagar se apaixonou por ela e, mesmo sabendo que estava errada, ela se apaixonou por ele também. Mas seus sentimentos eram bem diferentes um do outro. Zagar teria sacrificado qualquer coisa para permanecer ao lado da princesa e garantir a sua liberdade. Ela, porém, preferiu sua própria destruição, em vez de preferir que outros fossem sacrificados em seu lugar. Eu só sei que se as coisas não mudarem, outras pessoas poderão sofrer da mesma forma que ela sofreu. Isso é certo. Toda essa tragédia e dor precisam acabar logo. Eu quero muito bem a todos aqui em Zephyr. E principalmente aqueles que eu pessoalmente ensinei. Princesa Esmeralda, Zagar, Alcyon. E a você, claro. Escute, Lantis. Eu gostaria de nunca mais precisar ver alguém sofrendo por causa das pesadas responsabilidades que este posto demanda. Mestre. Fico imaginando a expressão de tristeza no rosto das guerreiras mágicas mais uma vez. Quando o próximo pilar for encontrado, espero então poder contar-lhe sobre a tragédia da Princesa Esmeralda. Contar o porquê dela ter sido destruída. Contar o porquê da convocação das guerreiras mágicas. E toda a verdade por trás da lenda. Mesmo que isso venha representar a recusa por parte do próximo pilar. Ela está bem. Fique calma, Anne. Eu sei, Fério. Como foi tudo, Marine? Foi tudo bem, mas antes de mais nada, deixa eu apresentar. Estas são as princesas de Tizeta. Não liga pra isso, não. A outra não é sempre assim. Meu nome é Tatra. Muito prazer em conhecê-los. Eu sou Tetra. Tetra, não seja grosseira. Seja uma boa menina e apresente-se direito. Ai, minha bochecha! Perdoem a minha irmã. No fundo, ela é apenas tímida. Sem problema. Mas como prometemos a Marine, Tizeta não atacará mais esse planeta de vocês, conhecido como Zephyr. Bom trabalho, Marine. Você deve agradecer a elas, Fério. Tatra! Você tá pensando que meu rosto é de borracha, queridinha? Eu sempre pensei que fosse. Posso dar mais uma puxadinha? Eu bem que queria que o meu fosse. Aí ia ficar sempre esticadinho. Ah? Eu acho que todas as mulheres sonham um dia com um rosto que possa esticar sozinho. Ela ela está certa. Não importa em que planeta ou em que gravidade estejamos. Mais hora, menos hora, tudo despenca. Não é mesmo? É. Tatra e Anne parece que sintonizaram. É. Dragão? Asca! É melhor eu ir até lá. Anne! E depois de ouvir você, eu pensei muito e decidi que devo restaurar Faerdin. E é por isso que eu não posso ser o núcleo daqui. Que bom que me entendeu. Muito obrigada, princesa. Não está feliz por ter vindo, princesa Asca? Eu estou aqui só por causa do nosso compromisso. Compromisso? Não me prometeu uma xícara de chá? Ah, você ainda se lembra disso, princesa? É claro que sim! Foi por isso que veio até aqui? Eu cheguei em má hora? Claro que não. Eu estou muito feliz. Você de Anne? Claro, pode. A sala sagrada? Só aqueles escolhidos é que podem entrar nessa sala. Eu sei. É por isso que estou disposto a descobrir se sou o eleito. Não, Águia! Espere! Águia! Só os escolhidos podem sair daquela sala vivos. Eu tenho certeza que Lucy e eu entramos lá ao mesmo tempo. Por que nós dois fomos capazes de sair de lá com vida? Será o Águia? Será a Lucy? Isso significa que um de nós será o próximo núcleo. Eu, um núcleo? Se eu for o escolhido, não haverá problema, mas para Lucy... Lantis. Talvez ele já esteja caidinho pelo próximo pilar de Zephyr. Assim como o irmão dele. For escolhida como o próximo núcleo de Zephyr em Lucy Nova. Eu sei como se sente a respeito, afinal terá que se sacrificar. Eu vou punir todos aqueles que estejam ligados a você! Sevilha! Alba! Você sabe que eu os odeio. E se todos os outros desaparecessem, então você só teria a mim. Não concorda comigo, Lucy? Lantis? Ah, como eu odeio! Nova! Espere, espere! Eu sou você. Por isso ele pode ser meu. Nova! Essa aura. Essa sala deveria estar protegida pela mágica do nosso mestre Clef. Acontece que eu sou Lucy. Onde ela for, eu posso ir também. Você! Então você é o lado negro da Lucy? Interromper a nossa batalha aqui. Clef? Você foi o único a ser levado para essa dimensão. Eu já tentei, mas não estou achando uma passagem. Nem mesmo com seus poderes. Não. Ela parece ter sido criada por esse ser chamado Nova. Isso tudo é parte do coração da própria Lucy. Se eu forçar a passagem para esse lado, provavelmente irei ferir esse ser. Maldito! E ferindo Nova, poderá estar ferindo Lucy também? Correto. Se Nova morrer, uma parte de Lucy poderá se perder para sempre. Lucy. Descobriu que se me ferir, também estará ferindo a Lucy? Droga! 真実、絶対見るのじゃ。しかし、ノバって誰じゃ。